Salvador, de Papa Tango Mike, Bravo M4. Clear, Mario. Arrival down to flight level 050. Transferindo agora 10 milhas. Pensão 197. Mike Bravo Uniforme, mantém a espera 1500 pés, informa o tráfego decolada, decolarada 35. Ciente, Mike Bravo Uniforme, na proa da rotatória aguardando. Xalema 320, no solo 36, solo 121, decimal 9. 219, é 320. Solo Salvador, Xalema 320, livrando a época. Papatango, quilo, quilo, Lima, autorizado decolagem, restrito a manter a proa após a decolagem até a transferência com o controle. Vento 110 graus, 12 nós. O quilo, quilo, Lima, após a decolagem, mantém a restrição de 1000 pés, informa o tráfego a 1500, esperando na rotatória. Bravo informa, mantém 1500 na rotatória, o ajuste é 1012. Tá 101 no 1012, vamos esperar. 3296, vamos esperar no 0 pronto. É 3193, time Recife 1251 e alternado 13395. 1251-3395, graças a 3193. Quilo, quilo Lima, está autorizado curva à direita, prosseguindo corredor forte. Entre, curva na direita, quilo, quilo Lima, corredor forte. Quilo, quilo Lima, decolado aos 38, mantém escuta. Mantém escuta, Lima. Xenia 6320, Livre Taxi Via, Juliette, quero portão número 7. Juliette para o portão número 7, com Xenia 6320. Xenia 6320, correção. Autorizado Taxi Via Juliette para remota 743. Juliette, pátio 3, remota número 7, Xenia 6320. Mantendo 1500, reportará 3 milhas, Mike Bravo em bola. Se o Zemerin que mais confirma dos abordos? Pelo November 870, Pilo Papa, qualquer deck, clear, Mari, arrival down to flight level 060. 7, curva direita pelo corredor Axé, transponder 10, correção, transponder 0112, controle Salvador 119, decimal 35. Aguarde. 4 no meio, decolado aos 40, controle 199, decimal 35. 3935, 32 no meio. Agora 32 no meio, decolado, como frotê, passando 1200 pés em subida. Contato 32 no meio, contato radar, saída Momo, suba para o nível 370. 370, 32 no meio. Gol 1867, estima do Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 260-288, no 867, obrigado, boa tarde. Saca remitida em Severa Cruz? now to 2000 feet, Quinity 1013. Report on localized aircraft. Tava levando? Mike Bravo, uniforme autorizado, descida, reporte na curta final. Já reportado, Papatango Mike Bravo, uniforme. Papatango Kilo, Kilo Lima, chama o controle 199, sinal 35. 1935, Lima. Qual é o Kilo Kilo Lima? Boa tarde, Kilo Kilo Lima. Você vai prosseguir a 1.500 pés para Feliz Santana? Afirmativo, seu autorizado está presente. Autorizado está presente, 1.500 pés subindo para Feliz Santana, quando possível se aproximar de pouso. Nós vamos ganhar aqui mais, livre, você não chama Bartax. Franco Luiz, quanto cópia? Gabriel Luiz, autorizado voo local Salvador-Salvador, 1.000 pés, decola da pista 1.7 com curva à esquerda pelo corredor forte. Responder 0116, controle Salvador 1.19, decimal 35. Controle Salvador, Kilo Kilo Lima, estima espera aos 1.705. Copiado 1.705, Kilo Kilo Lima. Bravo que o Luiz, cotejamento correto para acionamento, Sonic Torre 198 do 95. Sou 13. Curta final 97, baixando, travou, Papatango Mike Bravo de volta. Mike Bravo e uniforme avistado, autorizado pouso pistão 97, vento 120 graus, 199. E uniforme. Now to 3000 feet, Quinity 1013. Luiz, que boa tarde, livre seu nascimento para táxi. Mike Bravo, uniforme, confirme, pátio. 5 agora, pai, pé. Sim. Salvador Leandro 42, por gentileza, sai da prevista Recife. Confirma aeronave? É o 6142. É Puca Aju, saída para Recife. Confirme toda a matrícula da aeronave. É o Puxa, né? 6142. 42. Decola somente aos 40 da próxima, entendeu? Então a intenção é saber a saída prevista para o Recife. O Chaner 6142, ciência, ainda não recebemos o seu plano, aguarde. Ainda tá cedo, senhorita. A ideia é só saber da saída prevista para Recife. Quem saída foi o Cajão Caju. Muito obrigado. Controle Salvador, o Tantras 2 no meio, por gentileza, autorizaria pro Adif Frontina presente? Confirmação, Tantras 2 no meio. Guarda, Tantras 2 no meio. Para o táxi, o passageiro 2230573,50, Salvador é alternado. Passageiro 2230, livre táxi via parte principal, táxi Índia, para o ponto de espera da pista 10. Quando lá, chame torre 118.95, altímetro 1012. Sente, vai iniciar o táxi, ponto de espera 18. Salvador Cliff, delivery time 3283, information India.

Gostaria de 2230, contato radar, saída Arbor, vou para o nível 180 sem restrições. Arbor 180 sem restrição, 2230. 850 Lincoln Kilo, are we cleared for the ILS X-ray approach? That's correct, sir. You are cleared final ILS X-ray runway 10. We pass on localizer course. 850 Lincoln Kilo, thank you. November 850 Kilo Papa, you are cleared final ILS down to 2000 feet, Equinity 1012. We pass on localizer course. November 850 Lima Kilo, altimeter 71012. 1012, 850. Certo, 964, acione a identificação, chegada Mari, desça para o 050. Autorizado ETAP 1964. Equipe 5474, desça para 3000 pés, o ajuste 1012. Para 3000, 1012, trip 5474. Salvador, passarelo 2230, haveria possibilidade de voarmos a Rússia? Passarelo 2230, qual a sua vetoração para manter a PRO? Então, manter inicialmente a PRO para livrar o tráfego da trip na descida. Após a ultrapassagem, será autorizado direto conquista. Afirmativo, então vai manter PRO, sob vetoração, o 2230. November 850 Lima Kilo, complete final, contact tower 118.95. 18.95, complete final, 850 Lima Kilo. Patão Governador Kilo Whisky, autorizado táxi até o ponto de espera, ajuste 1012. Salvador Tower, November 850 Lima Kilo, on final for runway 1210. November 850 Kilo Papa, continue approach, report, then gear down and lock it, KNH1012. 850 Lima Kilo is on final for 10, gear is down and locked. 1-2. 1-0, Kilo is on, is the airplane on short final. Kilo Papa is further out. Downtown 3283, request taxi, 119 on board, 4 hours and 17 minutes of danger. We have some places as alternate, 3283, confirm endurance. I'll endure say 4 hours and 17 minutes, 3283. 3283, approved taxes via landing, correction, main apron, taxiway India until holding point, taxiway, correct, until holding point, runway 10. When there, contact tower 118.95, altimeter 1012. Informação de tráfego, só passando de 2 horas, 11 milhas, com rumo oeste, cruzando 70, subido para o 180, é o Alphatango 72. Afirmativo, 35474, tem visual com tráfego. Autorizada presente, conquista, tráfego superado. 2230, direto conquista, muito obrigado. 35474, está autorizada a final do procedimento, desça para 2000. Você vai seguir tráfego à sua frente agora, 7 milhas, é um Tango Bravo Mike 8. Afirmativo, prossegue com o número 2, autorizado, cruzará estabilizado, 35474. November 890, Kilo Papa, establish an LS approach. November 850, Kilo Papa, complete final, contact tower 118.95, have a nice day. 118.95, good day, Joe Scott. Contact ground 121, this is a liner. 121.9850. Just landed and clear of the runway. autorizado a alinhar o decolar, destino 0, vento 1110 graus, 14 nós. Entra linha de decolar 10, vento 3805. Salvador, radio, this is November 850 Kilo Papa, on approach, have runway in sight. November 850 Kilo Papa, continue approach, stand by, runway vacated. Excuse correction, service taxi until taxi is led. 964, está autorizado ao final do procedimento, deixa para 2000, o ajuste 9012, informe no localizador. 2000, confirmando 1012, é isso? Afirmo. 1012, comandante no Rock, 964, obrigado. Tower, turn 3283, holding short off runway 10. 2505. 3, holding short off runway 10. Turn 3283, maintain position. Holding position, turn 3283. Is this weapon fueled here in Salvador or any other location? Controle Salvador da 35626, nós temos condições visuais. Se adiantar alguma coisa, a gente pode aprovar até o marcador externo, tá presente. Mantém apelo 5626, o senhor vai ser o número 2 na aproximação. Presente, mantendo 35626. O 35474, estabilizado visual. O agora está com ground de 90 nós. Você tem consegue fazer um 360 em cima para prosseguir na final? Afirmativo. Afirmativo, falta um 360 para aumentar o espaçamento 5474. Agora transferência de comunicações. 360 pela direita, pela esquerda? Pela esquerda. Pela esquerda. Controle, Salvador. Boa tarde, está 3805. Bota 3805, contato radar, vou para o nível 340, autorizado Leda. Presente Leda, 340, obrigado. O 9074, boa tarde, essa é a identificação, chegada a Mari, esse é para o nível 050. To final 901, confirm your estimated time for takeoff. Okay, 1650, roger, okay, stand by. Capitão do November 8-9, negativo, mantenha a posição. 4, completa agora a aproximação, chame Torre Salvador 71895, muito grato pela colaboração. Chama na Torre 5474, obrigado, boa. Trip 5626, reduza para 200 mais. 200 mais, trip 5626. November 850, Kilo Papa, on the ground, at 00, turn right, contact to ground, 1-2-1-9. 2591, we check with the center, they don't have your flight plan there. And also in my system, there is a message, a concealing message, a cancel message for this flight from Salvador to Fox Alpha, Fox Hotel Alpha Whiskey, okay? We check with the information room, and I needed to check also, because maybe it's gonna need to make another plan, okay? The system doesn't have your plan there. Okay, you had to enter the taxi behind you, as I told you, taxi Lima, but you can maintain this position. Okay, you can enter now. Enter to your right, and then to your left, and then hold the short of runway, okay? November Yank Mike, tem condições de agilizar o cruzamento do campo após a decolagem? Papa, you're clear to taxi to your right, taxi Alpha, and then Juliet to your left, okay? Report entering Juliet. Gol no 164, acione a identificação, chegada Mari, desça para nível 060. Chegada 0, aguarde 4. O November Yankee Mike autorizado decolar, pista 17, vento 120 graus, 11 nós. 964. Gol no 964, passou Duna, completa final, torre 118.95, tomou posto. 895, obrigado, até decolagem. 5.026 da trip, está autorizado ao final do procedimento, descida para 2.000, informe no localizador. 2.000 pés descendo, formaremos um lock de trip 5.026, autorizado. 4, boa tarde, continua a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado, travado, ajuste na 012. 1012, informarei, bom, 964. Trip 5474, solo 04, direito 121, decimal 9. 219. Cruzamento correto, reporte para posicionamento. Bom, Salvador, trip 5474, Bela Delta. Trip 5474, autorizado para taxi de Alfa, repartindo para Juliette. Autorizado Alfa, repartindo para Juliette. November Yankee Mike, mantém espera no setor sul do aeródromo, aguardando instruções. Setor sul do aeródromo, November Mike. Clear to cross Main Apron until Taxiway Lima, reporting Taxiway Lima. Bom, 1964, autorizado pouso pista 10, vento 130 graus, 119. Já passou externo, baixado e travado, livre, pouso, gol 1964. Silvio Lima, contact tower 118, that's 95, it's my turn to runway. Aqui Luiz, confirmando a saída do pad 4. Era saída Momo, Ogbu, Flock. Meia completa a aproximação, torre 11895, tambor pouso. 1895, bom trabalho, triplo. Aqui. 9, vem aqui, Mike, na escuta. Na escuta, prossiga. Confirmando esse voo, é só treinamento? Ativa, apenas treinamento, batendo do pé e recorrido forte. Tem condições de prosseguir no corredor axé para evitar o cruzamento do campo? Estou com a sequência no LS. Pode prosseguir, tem condição de prosseguir para o axé, sim. Gente, curva direita e prossiga o corredor axé, mil pés, ajuste 1012. 1012, corredor axé, November 8. Torre Salvador, boa tarde, trip 5626 estabilizado. 5626, segundo ajuste 1012, continue aguardando instruções. 1012 aguardando, trip. Copy. Just one thing more. Which will be your first radio, the ideal radio for climbing to 370? Okay, 270 radio, Juan Salvador. Estou autorizado agora em TAP, deixa para 3000, ajuste no 012. 3, 3, 3. Agilize manobras, ingresse na pista, prepare-se para a decolagem imediata, 5 gols para a pista. 3, 3, 3. To right now, then the first to the left, and call tower 118.952 to enter 1017, ok? Call tower, holding short 1017, 118.995. Direita, eco, solo 219. Direita, eco, 219. Tem pessoas a bordo, Mike, já tem o meu? 02 a bordo, 510, o ajuste no 02. Autorizado sobre voo no Lobato, informe. O senhor vai manter 510 no Lobato? É só livre, Mike, já tem o meu. Tá ok, tô ciente. Fala Salvador, o voo às 8 para fora. 745 Mike Alpha, está em contato o radar passando coral, mantenha 090 na proa de Mari para chegar na Mari, chame no ponto de descida. O 2591 ready to copy now. You are clear this to Fox Hotel Alpha Whiskey, flight level 370, via waypoints on your flight plan. The first one is 2-1201 South, 03254 Whiskey. After takeoff, we'll turn right to Arbor departure, then fly direct to the waypoint. Squawk 5077, and the control will be 119.35. 1012. 3283, controle, 1935, decolada 09. 1935, obrigado. Order control, 3283, with you on arrival, departure, left of transition, 3283. Ascension, the island, is it in the Atlantic? 3, with the contact club level 360 on Arbor departure. Roger, 3283. 119.35. 035, deve ter que ficar aqui, senhor. Bravo, Kiluish, autorizado. Decolagem, pista 17, vento 120 graus, 139. Brasília, it's heading west, confirm. Oi, Salvador, boa tarde. Está passando 98 Mike no corredor Axé. Eu também peço. Cadê? Papatango, November, Yankee Mike, 1000 pés no corredor Axé, informe no Fora da Barra. Confirme intenções após o Fora da Barra. Tire sorvete, o November Mike conseguiria para treinamento, passando 20 milhas no corredor forte, mas por instrução da torre, foi passado para prosseguir no corredor Axé. Se possível, o November Mike gostaria de executar treinamento no corredor Axé, se não for atrapalhar o tráfego na região. Autorizado, mantendo 1000 pés, November Yankee Mike. Assim, eu vou manter 1000 pés aproximadamente entre o farol de Sapuã e o farol da Barra, executando curvas e voltando para o planeta, na Yankee Mike, por gentileza. Afirmativo, está autorizado. Gol 9074, estabilizado. Torre 1895, toma o pouso, gol 9074. 8900, já. Voo no 164, está autorizado ao final, desça para 2000 e informe no localizador. Chama o controle 119.35. E seu ponto de pernoite será o pátio, 4. Oi, voo 9074. Autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 e informe no localizador. Chave travado, ajuste no 092. No 092, passa agora, externo. Passando agora, o 9074. Confirme o trem, sim. Baixado e travado. Sente autorizado para usar na 10, vento 110 graus, 129. Repouso do 9074. Trouxe ontem, se o senhor vai decolar para o Atlântico, a radial é a 093-094. A radial 270, a radial está para Brasília, para o Oeste, confirme. Sérgio, eu estou autorizado a partida, eu preciso deixar claro isso aí. A radial de Salvador que o senhor vai utilizar, então, é a radial entre 90 e a 100, não é isso? Aí vai subir com proa direta para essa radial o ponto no meio do Atlântico, é o 201 Sul 03254 Oeste, é isso? Ok, está livre a senhora para o táxi. Então, confirmo a subida para 370 do ponto de saída, o 5077 é o transponder, ok, controle da saída 1935. Juliette. Ok, o 5626, continue o táxi, aguarde a autorização de entrada no Parque 3. Esse é o litoral sobre o mar, o 96 de Mike, que o Bravo que Luiz que vai manter o litoral sobre o continente. Assim, eu vou bater na velocidade do oceano, na velocidade. Controle, confirmando 4196, descida para 4000. Está autorizado a descida para 2000 agora, 4196. O ajuste permanece no 012, informe na final do procedimento ILS XUE. 2000, chamaremos, final do ILS. Tango Bravo do Luiz, que atende para tráfego Papa 28 Alfa, mantendo 1000 pés no corredor Axé, fazendo procedimentos. Está agora a sua posição de 11 horas, meia dúzia de milhas. Outra aeronave da companhia, após autorizar os sanitários. Graças a Deus, a sua mudança da aeronave da companhia, após a mesma, chamada a taxa de 3. Está atualizado, prossegui direto para Vera Cruz, Bravo Luiz. O 1164 está agora 3 milhas para o marcador externo, torre 1895, tambor bolso. 1895, colega. O 9074, direita 121, desce 19. Direita 219, 9074. Salvador, muito boa tarde, Gol 164. Gol 164, boa tarde, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado. Vou lhe reportar, 164. Apresente voo direto Itape, posição Itape, para a chegada Maraguada e projeção da final da 197. 6315 para Copa agora. Siga na escuta. Autorizado, 360 Guarulhos, via Zulu no meia, Belo Horizonte, Trive, decola da 10, curva direita, saída da El, Lida, depois o Abride. Aciona 5070, controle frequência 19, desse 135. 360 autorizado, conforme Guarulhos, decolada 10, direita da El, Lida, Abride, 10 via Zulu no meia, BHZ, Trive, 5070, 1935, controle. Passando a EV3 no 5 e 14 minutos, correto, reparte para o posicionamento. Camará. O próximo à turma, mantendo 500 pés, é o Robson 44. Obrigado. Obrigado, patrão André. Sete 4, você com a que alfa desça para 3.000 pés. O ajuste 9012. 3.000 com ajuste 1012. Foi o que eu falei, comandante. Eu modifiquei devido ao fato de não ser a radial 270, a radial ser a 0, entre a 090 e a 100. Eu falei negativo, agora eu deveria decolar mantendo proa para subida direto para o ponto, o primeiro ponto de saída. Por subida direta para o 1201 Sul, 032-54 Oeste. Contato 35490, POB 62, autonomia 0430, Terra Salvador. Livre o táxi, vai dar passagem à aeronave da Gol que está entrando ali no pátio, após ela, prossegue o ponto de espera, chama a torre 1895, vai decolar. Livre o táxi, está presente a aeronave da Gol que salva a mesa, após o ponto de espera 1895, 2490. O Gol 974, livre correção, livre entrada, esquerda, portão 6. Livre para o portão 69074. 295, conta base. Gol 1164, no solo Juno 8, direita, 121, decimal 9. Botando o Xené 6320, acione a identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. Autorizado ITAP 6326. 745 Mike Alpha, está agora sobre vetoração para a final da 17. Cuida à direita na proa 045, seu limite é radial 350. Aguarde para interceptar a final da 17. Não, suspeito. Azul 4116. Confirmo que a gente pouso na chave travada? Afirmativo. Azul 4116, autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus, 149. Ajuste na 012. 1012, livre pouso na 10, 4116. Tipo 5490, boa tarde, meu tempo de espera. Sener 6315, autorizado, reparte para o táxi. Bora. Brazilian Force 2591, clear taxi, confirm persons on board. Confirme. Brazilian Force 2591, report taxi rate, I'll hold this charge, runway 10. Continue 6326, desça para 2000 sem restrições, o ajuste no 0 no 2, informe no localizador, está autorizado a final do procedimento. Contato 5490, autorizado a alinhar e manter, pistão na zero. Táxi via Juliette para o portão 11, através do portão 8, atento ao follow-me. Ok, Juliette, pro 11. Azul 4116, no solo 21, ligue pela direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Azul 4196, livre táxi de Alfa, repartindo seu Juliette. Maintain position force 2591. Maintaining. And the receive center is changing your departure instruction. After takeoff, you will turn left to perform the SID PUCA, okay? To perform PUCA departure, then Jamo, then Haru, Aracaju, and then he will clear you to the waypoints on your flight on your route, okay? Roger, no problem. Change the departure after E2, turn left. We do the SID, the standard instrument departure in Buka, then Jano, then Caracaju, then EP, India Papa, India Tango, intersection, Air Force 2591, no problem. Okay. You are clear to cross the active runway, we'll follow traffic on Alpha, it's the Azul on Alpha, and report to enter Juliet on April 1. Roger, we'll follow the Azul, and we'll call the back center. Platform, sir. Bruno Salvador, boa tarde, TP 5490, saída Momo, cruzando 1100. Contato 5490, contato radar, subiu para 200100, restrições, saída Momo. 200100, restrições, saída Momo, TP 5490. Azul 4196, em condições de taxiar sem interferir com o tráfego da Bianca? Positivo. Azul 4196, livre ingresso via Juliette para o portão 08. Galeão, 164 a bordo. Oceaner 6315, livre táxi via Índia para o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 118, decimal 95, altímetro 10012. Índia, ponto de espera 2953. Meu 326, vou Iduna, informe estabilizar no final do procedimento. Brazilian Force 2501, we are clear to enter to your left, then follow Avianca airplane, then contact tower 118 decimal 95 altimeter 1012. I should follow the Avianca and we'll contact tower 1895 Air Force 2501, thank you. Decolar pista 10, vento 120 graus, 120 nós. Mike Alfa, passa 3.500 para 3.000. O Mike Alfa até 3.000 pés, vai cruzar a final da 1.0 para prosseguir para a final da 1.7. Tem uma tia, manterá 3.000 pés. Brazilian Air Force 2591, clear it to line up and maintain runway 10. Oxalá 63-2000, informa o tráfego, só passando em 1 hora, 8 milhas, mantendo 3.000, é um papão para 3.4, cruzando o final do 1.0, prosseguindo para o final do 1.7. Positivo, o SPZ. Oxalá 63-5, decolado 228, controle 119.35. 19.35, boa. Salvador, boa tarde, Oxalá 6315. Boa tarde, Oxalá 6315, contato radar, voo e Leida, suba para o 360. Leida 360, 6315. Oxalá 6326, da presente, voo e o marcador externo. Externo, 6326. Brazilian Air Force 2591, clear it to take off runway 10, wind 110 degrees, 12 knots. Controle 5490. Prossiga. Vai ter esse visual, senhor. Solicita pro de Cogbo. Autorizado Cogbo, 35490. Autorizado Cogbo, 35490. Bom dia, boa tarde, eu chamei a minha 124, minha coisa, meu ano 4239, resistente da Índia. O Xaner 6142, Índia, confere, pronto, cópia? Pronto, cópia. O Xaner 6142, autorizado para Recife, nível de voo 350, decolando a pista no zero, primeira curva à esquerda, saída Pucajamo-Caju, Lampero Isk 58, transponder 5105, controle Salvador 199-135. Maravilha, 350, 10, curva à esquerda, Pucajamo-Aracaju, 358, 5105, é o código, 10935, é o controle. O Xaner, 6142, cotejamento correto, reparte para posicionamento. Departure, já no transition. 25-91, radio contact, climb level 370, um pouco de departure. Continue climb level 370, um pouco de departure. Air Force 25-90. 91, sorry. 25-91, after Puka, clear and fly directly point combination. Roger, after Puka, we will fly direct Fox Hotel Alpha Whisk Airport. Thank you very much. The Brazilian Air Force 25-91. Tá, estabilizado, né? 326, campo à vista. 6326, passa no externo, torre de 895, campo oposto. 1895, obrigado. Salvador, boa tarde, Oxenero 6326. Oxenero 6326, continue a aproximação, reporte 20 pouso baixado e travado, ajuste 1-0-2. Confira lento. 95, campo oposto, descida para 1.500 pés. 1.500, 18.95, obrigado. Salvador, novembro 745, Mike Alpha. Novembro 745, Mike Alpha. Continue a aproximação na correção. Reporte na terceira milha da 17. Reportará na terceira milha, Mike Alpha. Está observando o Fokker tem na final da 10. Aqui é que Delta, não tem escuta. Hoje não é meu 326, confirma que tem pouso baixado travado. Afirmativo. Oxenem 326, autorizado pouso puxando 0, vento 1, 3, 0 graus, 1, 2 longe. Sente. Mike é Costa, em coordenação com a Infraero, reporte termina. Ciente, Mike Eco Delta. Mike Alpha está visual com o Fokker 100 praticamente sobre a pistão no centro. Gente, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização de pouso, Mike Alpha. Boa tarde, Papa Tango Lima Kilo X-Ray. O ajuste em Salvador 902. Ingresso nos corredores, está autorizado a descida para 1.500 pés. Afirma, está autorizado a descida para o 050 na proa de Itape para chegar na Mare Lima Kilo X-Ray. Condição 9. 2.9. Pode confirmar o vento para o 745 Mike Alpha? November 745, Mike Alpha, avistado, autorizado pouso pista 17, vento 120 graus, 1-1 nós. 745, Mike Alpha, pouso autorizado. Solo, boa tarde, 62, 3-2.